chega dizendo que nosso rap não presta, pois não sabe o que é bom e nem tem mesmo a consciência de pensar como eu. Com hip hop só fala a verdade pra você se chegar. A linguagem é das ruas, a atitude é sua. O rap é o terror, ele mostrou a chance pra mim, para você poder pensar e se ligar. Com hip hop não vai parar, então venha cantar. Essa é minha mensagem, a mensagem das ruas. Se liga, meu irmão, essa foi a minha cura. Essa é minha mensagem, a mensagem das ruas. Se liga, meu irmão, essa foi a minha cura. Meu irmão, você que tá aí, aumenta seu volume, que o som é esse aqui. Acredite em minha palavra, eu mostro minha parada. Minha rima que não para, Roberto Correia de Araújo na parada. Pois ouça essas palavras, palavras conscientes pra fazer a tua mente. Pode acreditar, essa mensagem é pra fazer você pensar. Bota fé, meu irmão, hip hop em união não é brincadeira não. Essa mensagem nasceu dentro da cabeça desse negão que tá mandando hip hop para os manos de união. Então se liga, vacilão. Essa é minha mensagem, a mensagem das ruas. Se liga, meu irmão, essa foi a minha cura. Essa é minha mensagem, a mensagem das ruas. Se liga, meu irmão, essa foi a minha cura. A mensagem de verdade não vem da boca de otário, e sim de MC com atitude bem ligado. Rimando tudo pela frente, fazendo a tua mente, pra você nos ajudar, botar a cabeça no lugar e depois nos apoiar. Pois a gente pensa e repassa, passa o toque pra rapaziada, e mostrando que a porra da droga não tá com nada. Pois aqui, quem fala é o MC Zulu. Quando chega arregaça, mandando hip hop aqui na praça. E quem não gosta então se lasca, seu bando de babaca. O meu som é quem domina, pois agora eu tô mandando um salve pra mano, para Rina. Essa é minha mensagem, a mensagem das ruas. Se liga, meu irmão, essa foi a minha cura. Essa é minha mensagem, a mensagem das ruas. Se liga, meu irmão, essa foi a minha cura. Escolhi o hip hop como estilo de vida pra pensar. Faça como eu e pare de brigar. Vi que a cola maconha não era o bom futuro. Escolhi o hip hop que pra mim agora é tudo. Meu Deus, em primeiro lugar aqui agora do meu lado está. Mãos ao alto, eu trouxe o rap para o palco. Caixas de som, topado até o talo, mas fica calmo que eu mostro pra vocês. Câmbio Negro já mostrou pro racista do Brasil que zumbi raça, meu amigo, é a puta que eu pariu. No meu sangue tem o sangue de zumbi, sangue esse que eu nunca me esqueci. Sem essa de maconheiro, com teu papo de vacilão, estou mostrando para vocês o hip hop de união. Essa é minha mensagem, a mensagem das ruas. Se liga, meu irmão, essa foi a minha cura. Essa é minha mensagem, a mensagem das ruas. Se liga, meu irmão, essa foi a minha cura. Essa é minha mensagem, a mensagem das ruas. Se liga, meu irmão, essa foi a minha cura. Essa é minha mensagem, a mensagem das ruas.